Juliette Romeu, autorizado táxi até a Ingersona Bata, chame lá para decolagem. TAM 3153, vamos para a cópia. Prossiga. TAM 3153, autorizado Galeão, nível de voo 380, pelo Zulu 10. Pista 10, curva à direita, saída da El, Leda Bridge, controle 1919, decimal 35, torre 1118, decimal 6, transponder 5577. Juliette Romeu, livre decolagem, cabeceira 17, vento 110 graus, 9 nós. Livre decolagem da 17, Romeu. 1935, controle de Salvador, 2612 a torre, 5577, eu transformo até o 3153. TAM 3153, desejamento correto, repórter. Vamos para o pushback. Para. Juliette Romeu, decolou 59, chame agora o controle em 1935, bom voo. 1935, grato, senhora. Bom dia, até o regresso. No 605, após a rolagem do tráfego da companhia, será ali e mantém. Após a rolagem da companhia, ali mantém a 90 no 605. Controle, muito bom dia. Papapapá, Mike Juliette Romeu, decolado da 97, na sua escuta. Papapapá, Mike Juliette Romeu, suba, mantenha-se a 1000 pés em condições visuais, ingresse no corredor a pé. Está autorizado 500 pés na linha do litoral, Mike Juliette Romeu. Gente, papapapá, Mike Juliette Romeu, 1500 pés litoral. Negativo, 500 pés. 500 pés na linha do litoral, Romeu. Gente, 500 pés. Paulo, tá 3597 no número 07 para funcionamento. Tá 3517, autorizado. Pushback, rebotando para o táxi. Campo táxi, 3517. Para o Recife, frequência 126 decimal 0 ou 128 decimal 8. 260, 288, no 7 e no 5. Decolou 01, chame agora o controle 1935, bom voo. 19 e 35, obrigado, bom dia. Gente, aguarde para decolagem, aguarde. Voo no 897, contato radar, suba para nível de voo 360, saída da El. 360 da El, voo no 867. 63 a bordo, 3 horas alternando Salvador. Voo 9280, autorizado, táxi via Pátio Union, Taxiway, Índia, no ponto de espera, chame torre 1118-6. Via Pátio, ingressa na Índia, 286, no ponto de espera, 9280, bom dia. Livre decolagem, cabeceira 10, vento 110 graus, 8 nós. Livre decolagem, pista 10, vento 605. Olha, o papapá Mike Jack Chanel, tá no através do parque de estações, autorizado a descer até terminal de São Joaquim. Papapá Mike Romeo 100, autorizado pouso. Não, o Mike Jack Romeo está no través do parque de Pituaçu, se autorizado o DCT sobrevoo próximo ao terminal do de São Joaquim. O terminal de São Joaquim está na rota Bonfim. Tem se autorizado sobrevoo papapá Mike Jack Romeo. Certo. Decola ao 04, só confirmando o código, ao 5560. Chame agora o controle em 1935, tem um bom voo. Confirma o código? 5560. 5560. 1935, mod. Controle, bom dia, Gol 605, cruza 2Q. Gol no 605, contato radar, suba para nível de voo 360, saída da El. 360 da El, Gol no 605. Autorizado, puxa, reporte para o táxi. Autorizado, pushback, acionamento, chamada para o táxi, 5594. Alota 3597, POB 148, autonomia 4 horas e 20, Oceano. Mostra o táxi. Tá, 3597, autorizado táxi via Taxiway Índia, no ponto de estrada Xami Torre 119, décimo meia. Pela Índia, 18B, no ponto de estrada Xami Torre. Papatango Alfa Vito Juliette informa o tráfego 12 horas, 3 milhas, é um Charlie 150 matando mil pés. Controle chamou Alfa Vito Juliette? Afirmativo, Papatango Alfa Vito Juliette. A cadente do tráfego da companhia Alfa Vito Juliette vai ficar atento. Controle, o índio não lembra alfa, está visual com o tráfego. Autoriza a ascensão para o nome 500 pés para separação do mesmo? 9280, decola 06, chame controle em 1935, bom voo. 1935, voo 9280. Ascensão com outro tráfego. Controle, bom dia, voo 9280, decolou, vai passar 2 pés. Confirme, controle. Papa Romeu, Índio Novembro Alfa, autorizado 1500 pés. Nome 1500 pés, Índio Novembro Alfa. Controle, ligou 9280, bom dia, 2000 pés. Firma de aeronave. É o Gol 9280, passa 2100 pés na Puca, Aracaju. Vai para nível de voo 370, sair da Puca. Positivo, sessão 370, 9280. Torre Salvador, usa 3517 no ponto de espera da 10 pronta. Então, 3597, a linha decola, cabeceira 10, vento 110 graus, 10. A linha decola dá no zero, tá 3597. Salua. Salvador. O trip 55147-0 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Salvador, tá pronto para o táxi. Bom, no 897. E via parte 1, no taxiway indo, no ponto de estrada, chama-me torre 1 no 1-8-6. Táxi, via parte 3 após parte 1, após Índia. Ponto de espera 1-1-8-6, o trip 5514. Trip 5514, ajuste de altímetro 1013. Excelente, 1013, 5514. Salvador, TP 5514, não pode esperar a próxima. 5514, ali mantém. Ali mantém, 5514. Tanto 3517, decola 1-0, chame controle em 1935, bom voo. 1935, bom dia, 3517. TAM 3890, autorizado Recife, nível de voo 330 pela Opelwitch 58, pista 10, curva esquerda, saída curva, transição Caju, controle 1119-35, torre 1118-6, transponder 5003. Gente, 3890, autorizado Recife, nível 330 pela Opelwitch 58, decola na curva esquerda após transição Caju. O controle canal 35, transponder 5003, TAM 3890, 2286. TAM 3890, cotejamento correto, reposto para o pushback. Chamarei 3890. Gol no 605, chame centro Recife, frequência 125-1 ou 133-25. 251, 13325, no 605. Trip 5514, decola 1-2, chame agora o controle, 19:35, tem um bom voo. 19:35, pode. Controle, autorizo o TAM 3597, voa direto ao Elefa. TAM 3597, negativo. Essa é 57. Controle Salvador, TP 5514, decolado 1200 pés cruzando, acendendo 190 na sua escuta. Trip 5514, contato radar, suba para nível de voo 190, sai da PUCA. 190 na PUCA, o Trip 5514. Voo no 9... Correção, Gol 9280, Sami Recife, frequência 1.26.85 ou 1.33.65. 2.85, 3.365, 9280. Onde? Tá, 3153 autorizado pushback, é avançado o taxa. Bota pro taxa. Tente manter sobrevoo, papapá, Mike Slet Romeu. TAN 3290 autorizado, acionamento, reportação para o táxi. Chama o táxi, 3290. Tan 3597, chame Recife, frequência 126.0 ou 128.8. Recife 1260, 1288, Tan 3597, bom dia. Alô, Salvador, está batendo o Vitor, Quebec, Quebec. Vitor, Quebec, Quebec, pronto, cópia. Tem mais que agora. Solta 3153 para o táxi, com 150 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alternativa caminho. Tan 3153, autorizado táxi via Índia, no ponto de espera, chame torre 118, decimal 6. Índia, ponto de espera, 8 metros. Tan via Quebec, Quebec, autorizado Guanambi, nível de voo 085, direto. Pista 17, curva direita. Pela Reaché, transponde 0446, torre 118, decimal 6. A primeira transponde, Papa Tango, Vídeo, Quebec, Quebec. Juliette, ciente, regresse no corredor Interlagos, reporta na rotatória. Ingressa no corredor Interlagos, reporta a proa da rotatória, Alfa Vitor Juliette. Para. 90, tá no ponto de táxi 425, Tena Salvador, 77 a bordo. Salvador, 3890, até para o táxi. Tan 3890, autorizado o táxi. Via parte 1, no táxi foi Índia, no ponto de espera, chame torre 112 nesse momento. Via pátio, pátio 1 em Índia, torre 18,6, bom dia. Batango, Vitor, Quebec, Quebec, conforme, confirme pátio. Pátio da Bata, 04 a bordo. Vitor, Quebec, Quebec, chame torre, frequência 119, desse momento. Vitor, Quebec. Quebec, livre sinal, preenche táxi. Papa Romeu Índia November Alpha, ingresso no corredor Interlagos a 1000 pés em condições visuais, reporte na rotatória. Interlagos a 1000 pés, reportará na rotatória o Índia November Alpha. Salvador 5514, prossiga. Tá livrando aqui o sobrevoo na vertical da Avenida Paralela e vai descer para o largo do tanque. Linha de call da pista 90, tá pegando. Quebec está autorizado o táxi até a interseção da base. Chame lá para ingresso. Tipo 55 no 4 aguarda. Gente. Papapá, Mike, Juliette, Romeu, prossiga. Sobrevamo a sua. Romeu. Tipo 5514, autorizado nível de voo no 50. 150 autorizado, tipo 5594. Bom dia, 3890, ponte espera pronta. 3890, ali mantém. Ali mantém, 3890. Então, 53, decola os 26, chame controle em 1975, bom voo. 1975, boa semana, 3, bom nome de 3. Controle Salvador, bom dia, tá 3153. Tá 3153, contato radar, suba para nível de voo 380, saída da EL. Saída da EL, 380, 3. Vitor, Quebec, Quebec, autorizado ingresso e decolagem, vendo 110 graus, 109. Tango Alfa, Vitor Juliette, chame tua frequência 19.6. Chama corre, 19.6, Alfa Vitor Juliette. Final da 17, informe final de 2 milhas. Autorizado, final da 17, informe final de 2 milhas, Alfa Victor Juliette. São 3890, livre decolagem, cabeceira 10, vendo 110 graus, 99. Livre decolagem no 0, são 3890. Confirme, por favor.